E também o pôr do sol quando ele beija o chão. Não aguento mais chorar, só você soube me amar. Porque tudo acabou, a dúvida o que restou. Eu fico aqui pensando em ti. Referência em Belo.